Tchau, abraço. Fui. ZYH 505, 790 kHz. Rádio Regional AM de Serrinha. Empresa do Grupo Lomes de Radiodifusão. Serrinha, Bahia. Multimagem, a sua clínica de ressonância magnética.